Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sei que muitos esperam que eu faça algum comentário sobre a situação política do Brasil no momento, e talvez até faça no fim da aula, mas antes eu queria explorar um outro assunto aqui, que a longo prazo e em termos mundiais é infinitamente mais importante e de consequências mais amplas. A questão é a seguinte: no último século, o material disponível para os historiadores aumentou de maneira absolutamente formidável. E provavelmente a documentação que se reuniu nesse século é 100 vezes maior do que tudo o que se tinha recolhido até então. E isso, evidentemente, teve consequências muito profundas na interpretação do passado, portanto também na compreensão do presente e, de modo geral, na visão que se tem do tempo histórico, da ação humana, etc. Em duas áreas, isso aí se manifestou de uma maneira muito impressionante, que foi na história das ciências e na história das religiões. Em ambos esses domínios, as novidades aparecem quase que semanalmente, e cada nova obra histórica que aparece, ela promete revolucionar todo o campo, e de fato o faz. Quer dizer que as revoluções se tornaram praticamente semanais. Então, a nossa visão das coisas muda muito rapidamente. Então, isso tudo nos dá a impressão de que nós estamos compreendendo hoje muito melhor o passado histórico e, portanto, a história, a evolução do conhecimento científico, a evolução do pensamento religioso, etc., etc. Essa impressão é muito disseminada entre os historiadores acadêmicos. Todos eles têm essa impressão. Tá? Hoje nós compreendemos que não sei o que, não sei o que, não sei o que. As frases desse tipo são muito, muito correntes. E o reconhecimento do débito que tem para com a descoberta de novos documentos é também disseminada e geral. No entanto, esta impressão de que nós estamos compreendendo melhor o passado, em muitos casos me parece bastante enganosa, sobretudo no domínio da história das religiões. E vou explicar porquê. E vou dizer também porquê que eu acredito que uma enorme mudança, muito maior do que tudo isso, esteja para acontecer no domínio da história das religiões. Quando nós, uma coisa é você fazer história de ações humanas, por exemplo, história da política, ou a história das guerras, etc., etc., né? Então, você está lidando com um material que em si mesmo não é de ordem cognitiva, ele é de ordem das ações ou dos fenômenos. Outra coisa é você escrever a história de um conhecimento qualquer, por exemplo, a história das ciências. Você só consegue fazer a história das ciências porque você tem alguma ideia do que é ciência e você conhece os critérios científicos de separação da verdade e do erro, ou pelo menos do adequado e do inadequado. Hoje em dia, a própria noção de veracidade científica está bastante abalada, mas acredita-se, desde o advento do método de Karl Popper, o pessoal acha melhor falar em conhecimento adequado ou inadequado. Mas, de qualquer modo, existe uma gradação que assinala, vamos dizer, uma aproximação maior ou menor entre o conhecimento e o seu objeto. Do mesmo modo, na história das artes, você pode fazer história das artes porque você tem alguma ideia do que é arte e você consegue separá-la da pseudo-arte, da imitação, da coisa vulgar, do kitsch, etc., etc. Senão seria impossível, né, se você não tivesse essa delimitação do campo, vamos dizer, pela qualidade do objeto produzido, seja o objeto científico, seja o objeto artístico, a história se tornaria impossível porque o seu material não teria limites. Tudo praticamente entraria na história da arte. A fabricação de pregos, a fabricação de sapatos, a fabricação de chiclete, tudo isso seria história da arte e você não teria limite. Então, o simples fato de você falar arte, você entende que existe uma delimitação e que essa delimitação tem algo a ver com a relação entre o conhecimento produzido e o seu objeto. Né? Por exemplo, se você pega na história das ciências, você pode acompanhar a evolução das pesquisas numa certa área, né, as sucessivas tentativas e erros. Né? Você sabe que houve teorias no passado que fizeram um sucesso enorme, que depois caíram, foram substituídas por teorias mais mais funcionais, mais adequadas, mais próximas do seu, da estrutura objetiva do seu objeto, do seu assunto. Mas, se não fosse isso, a história das ciências também seria impossível. Quer dizer, se a história das ciências tivesse que abranger tudo o que se pensou sobre os fenômenos estudados pela ciência, não teria limite, tá certo? E o objeto praticamente se dissolveria. Então, isso quer dizer que todas as crendices, todas as ideias populares, todas as mitologias, tudo isso entraria na história da ciência de maneira indiscriminada, e nós sabemos que não é assim. Dizer, para você admitir uma teoria como científica, ela precisa atender a certos requisitos, né, de racionalidade, objetividade, etc., etc. E isso é o que delimita o campo e permite que você fale de uma história da ciência. Isso quer dizer que há uma diferença muito profunda entre a história de qualquer coisa e a história de um conhecimento. A história de um conhecimento é um conhecimento em dois andares. Existe o conhecimento histórico que você tem a respeito daquele campo e existe o conteúdo do próprio conhecimento que é estudado. Quer dizer, então, nós podemos distinguir aí, para usar os termos mais ou menos convencionais, nós temos o conhecimento histórico e temos o conhecimento historiado. Quer dizer, o de que esse conhecimento é conhecimento. Né? Isso significa que os critérios do conhecimento historiado, critérios internos, e que por si mesmo não são históricos, têm de ser levados em conta pelo historiador para ele poder, pelo menos, delimitar o seu objeto. Porém, entre os dois níveis, entre o conhecimento histórico e o conhecimento historiado, existe uma diferença de nível ontológico que é absolutamente intransponível. Né? Por exemplo, nós não podemos demonstrar uma equação matemática mediante a história da matemática, tá certo? E também não podemos descobrir a história da matemática por meios matemáticos, isso é impossível. Então você tem aquela separação, aquele abismo entre domínios ontológicos, como falava Edmund Husserl. Ele dizia, não existe uma trigonometria dos leões e não existe uma biologia dos triângulos. Quer dizer, são domínios objetivamente separados, que correspondem não somente, vamos dizer, à delimitação de disciplinas científicas, mas correspondem, vamos dizer, a separações efetivas entre domínios da realidade. Quer dizer, são fronteiras absolutamente intransponíveis. Não há como você traduzir um no outro, nem o outro num. Tá certo? Portanto, a história de uma ciência, ela abrange o conteúdo desta própria ciência, visto desde um ponto de vista do seu desenvolvimento temporal, ponto de vista que não faz parte da própria ciência. Ou seja, você, para aprender matemática, você não precisa conhecer a história da matemática, você vai estudar a matemática no seu estado atual. E é isto que se chama de matemática. Às vezes, o que se chamou em outras épocas pode se chamar de pseudo-matemática, pseudo-física, pseudo-química, etc., etc. Por exemplo, quando você estuda, vamos dizer, a história da química, a alquimia é considerada uma etapa do desenvolvimento da história da química, se bem que existe também uma história da alquimia independente da história da química. Considera a alquimia como um setor específico de conhecimento que é diferente da química. Mas alguma conversão entre as duas coisas sempre houve. Então você encontrará inúmeras obras históricas nas quais a alquimia é considerada uma espécie de pré-química, uma química bárbara, né? Ou uma química simbólica, qualquer coisa assim. Então, qualquer que seja o caso, a diferença entre o conhecimento histórico de uma ciência e a própria ciência, ele é intransponível. Tá certo? E jamais a história de uma ciência pode substituir a própria ciência. Não há como você fazer isso. Né? Ou seja, a história das ciências pressupõe a existência de uma veracidade das próprias ciências. Veracidade que não depende da sua história. E muito menos depende do historiador que está contando a história. E essa verdade consiste numa relação entre aquela prática científica e o seu objeto. Uma relação que, às vezes, resulta num conhecimento mais sério, mais sólido, mais aprofundado, e às vezes fracassa. Tá certo? E a história pode narrar a sucessão das experiências e das tentativas que chegar a tais ou quais resultados, mas ela não pode substituí-la. Tá certo? Ora, por volta de 1880, surgiu na França um negócio chamado École Pratique d'Autres Études, Escola Prática de Altos Estudos, onde tem lá uma divisão de ciências religiosas. E essa escola foi construída em cima das ruínas da antiga Faculdade de Teologia Católica. Fez fechada a Faculdade de Teologia Católica da Universidade de Paris e criou-se, então, a Escola Prática de Alto Estudo, da qual a divisão de ciências religiosas era uma parte. Evidentemente, houve, ao haver essa mudança, houve uma troca de ponto de vista. É uma coisa você estudar o cristianismo desde o ponto de vista da teologia católica, outra coisa é estudá-lo desde o ponto de vista da história das religiões, ou da sociologia das religiões, ou da psicologia das religiões, etc, etc, etc. E justamente, a partir desse momento, a história das religiões progrediu de uma maneira fantástica. Quer dizer, nós vemos, por exemplo, só desde a época que o Mircea Eliade publicou a sua famosa História das Crenças e Ideias Religiosas até hoje, só o que foi mais ou menos, eu creio que foi mais ou menos 1950, uma coisa assim, quer dizer, já 70 anos depois da fundação dessa escola, só o que se descobriu desde então já é uma monstruosidade. Tá certo? Não só o volume de documentos aumentou, mas o número de publicações a respeito também aumentou. Mas se você pegar a bibliografia de História das Religiões, né, até a época do Mircea Eliade, e hoje essa bibliografia multiplicou por 1.000, 2.000, 10.000, sei lá. Você... Também surgiram inúmeras publicações, revistas especializadas. Tá certo? Então, por exemplo, esta aqui é uma revista, ela já tem uns 20 anos de idade, Política Hermética, né, que vai estudar, então, o hermetismo, esoterismo, etc., etc., do ponto de vista das suas implicações políticas. Ou seja, esse é só um domínio especializado dentro de um campo enorme. Né. Esse departamento, essa escola prática, o departamento de ciências religiosas da Escola Prática de Altos Estudos tem uma produção imensa. De vez em quando eles publicam uma antologia de estudos que se destacaram mais, que são mais importantes, como por exemplo este aqui, Jean-Pierre Braff, Estudos de História do Esoterismo. Né? O grande historiador desse assunto é o Antoine Fèvre, F-A-I-V-R-E, considerado um dos pioneiros, assim como Jean-Pierre Laurent, que escreveu um belos estudos sobre René Guénon. Ora, então você tem aí também dois níveis de conhecimento, porque o esoterismo, no seu conjunto, ele não é só um fenômeno sociocultural, ele é um conhecimento, ou pelo menos ele pretende ser. Né? Onde quer que você busque livros esotéricos, ou tidos como tais, como os livros do René Guénon, ou se você pegar os livros da tradição mística, sufi, árabe, ou da tradição hindu, se você pega os Upanishads, se você pega os escritos de Muhyiddin Ibn Arabi, os escritos de Shihabuddin Suravardi, todos os grandes místicos do Islã, ou os do cristianismo, você verá que eles estão escrevendo a respeito de alguma coisa. O que eles escrevem tem um objeto. Esse objeto pode ser, digamos, as estruturas do mundo espiritual, as faixas da realidade angélica, as etapas de transformação que uma alma passa no curso das suas sucessivas iniciações, a conquista de estados superiores de consciência, etc., etc., e alguma penetração no universo que se chama o mundo espiritual. Portanto, o esoterismo é ou pretende ser um conhecimento. Do mesmo modo, se você pegar as religiões, a teologia católica, muito bem, a teologia católica tem, em primeira instância, um objeto que é a própria revelação, ou os textos revelados, mas termina aí a teologia católica? Não, porque os escritos revelados, o texto revelado, ele também tem um objeto. E esse objeto é o quê? É a vida divina, a vida da alma, post-mortem, etc., etc. Então, aí também você está falando das estruturas do mundo espiritual, das possibilidades superiores do ser humano, da vida após a morte, etc., etc. Ou seja, não apenas você tem um objeto, mas esse objeto é de uma amplitude imensa, inesgotável. Tá certo? Assim como se você pegar, vamos dizer, nas ciências e artes menores que surgiram dentro das tradições esotéricas, religiosas, como alquimia, geomancia, etc., etc., ou toda a ciência do simbolismo, que é uma coisa imensa, tudo isso tem um objeto. Então, uma coisa, por exemplo, é você estudar o simbolismo. como um fenômeno cultural. Então, em certa época, determinada cultura acreditava que tal ou qual animal, ou planta, ou pedra, simbolizava isto ou aquilo. Tá certo? Outra coisa é o simbolismo como tradução de propriedades espirituais que estariam inerentes na própria natureza. Né? Um estudo desse tipo é aquilo que eu fiz sobre o negócio da tripla intuição, por exemplo. Né? Onde eu digo que a luz como símbolo da inteligência não pode ser somente um produto cultural, porque existe uma relação intrínseca entre as duas coisas. E para comprovar isso é a coisa mais fácil do mundo, porque quando não havia luz elétrica ou nenhuma forma de luz artificial, então a diferença entre o dia e a noite é a diferença entre enxergar e não enxergar. Tá certo? Então, isso quer dizer que a presença da luz, tá certo? Ela é coexistente com a capacidade de enxergar. Ela não é uma coisa separada. Tá certo? Se não tem luz, você realmente não enxerga. Tá certo? Então, a possibilidade de você ter uma intuição sensível depende de um elemento externo natural, de modo que você ter consciência do que está se passando ou não ter consciência depende inteiramente da luz. E daí pode ter surgido, claro, outros símbolos, por exemplo, de uma luz interior, uma luz do pensamento, etc., etc., mas em primeira instância você está falando da luz propriamente dita. Portanto, a luz, neste caso, ela não é uma alegoria da inteligência, da consciência, ela é, de certo modo, a própria condição de possibilidade da consciência. Mas, então, onde você, muito mais tarde, né, na evolução da história do pensamento, começou-se a analisar a questão do conhecimento como uma relação entre o sujeito e o objeto. Tá certo? Mas acontece que essa relação entre sujeito e objeto se dá dentro de um meio luminoso, sem o qual não tem objeto nenhum, só tem um sujeito perdido na escuridão. Tá certo? Então, nós temos aí 3 séculos de uma tradição moderna, onde se tenta elucidar onde é o conhecimento mediante a relação entre um sujeito e um objeto, sem perguntar onde essa relação está se dando. Tá certo? Quer dizer, existe uma condição externa que envolve os dois e que possibilita esta relação. E esta condição, por sua vez, ela tem uma relação de proximidade, de quase identidade com a própria consciência, como nós vemos no caso da luz. Tá certo? Então, só no campo do simbolismo você se abre problemas tremendos daquilo que nós poderíamos chamar de simbolismo natural. Né? Então, no caso, o simbolismo da luz, ele vem evidentemente junto com o simbolismo do sol, porque você tem uma fonte de luz. Então você tem o símbolo da fonte de luz como a condição que possibilita você ter consciência de alguma coisa. E assim por diante. Do mesmo modo que você vê o simbolismo lunar, ele não pode ter aparecido todo de uma vez como simbolismo solar, porque a Lua se apresenta com aparências diferentes. Né? Você ora vê um disco cheio, ora uma meia-lua, ora apenas uma pequena faixa e ora você não vê nada. Então, o simples fato de você perceber por trás de todas essas aparências que noite após noite vão aparecendo de maneira diferente, faz de você identificar uma unidade por trás disso e dizer, tudo isso é lua. Isso já requer algum trabalho, requer algum transcurso de tempo. Portanto, a associação tradicional da lua com o tempo, com a experiência do tempo, também podemos considerar um simbolismo natural, quer dizer, não foi uma interpretação que uma cultura fez arbitrariamente, quer dizer, a própria presença do fenômeno natural impunha, de algum modo, o seu significado, porque essa era a relação real que havia entre aquele objeto e os seres humanos. Então, todo esse campo do simbolismo natural ainda está para ser explorado. E ele mostra que, como todas as religiões e todos os esoterismos do mundo fazem amplo apelo ao simbolismo e às vezes se expressam totalmente numa linguagem simbólica, então é claro que nós não podemos avaliar esse conhecimento, se não mediante o estudo e elucidação do problema do simbolismo natural. e distinguindo claramente o que são simbolismos naturais, do que são simbolismos culturais e qual a relação entre uma coisa e outra. Enfim, tudo isso ainda está para ser feito. Existem esboços parciais aqui e ali, mas nós não temos esta ciência. O René Guénon assegurava que o simbolismo é uma ciência exata. Tá certo? E as aplicações que ele faz do simbolismo frequentemente reforçam esta posição. Também, vamos dizer, a ideia de uma doutrina metafísica que está por trás de todas as religiões e que é idêntica, eu tenho a impressão que essa é uma tese que já está mais do que comprovada. É só você pegar o livro do Whittle Perry, Treasury of Traditional Wisdom, e ele vai fazer uma coleção dos textos das várias tradições religiosas e esotéricas e mostrando que, deste ponto de vista, todos convergem. O que não quer dizer que sejam todos a mesma religião. Estou falando, elas têm uma metafísica que é idêntica. A metafísica que é? É uma noção da estrutura da realidade. Aliás, eu acho até que se essas tradições não convergissem na visão que tem da estrutura do real, elas nem poderiam existir, seriam apenas teorias que surgiram num determinado momento, e teorias inteiramente subjetivas, e não teriam esse poder de estruturar civilizações inteiras, como de fato tiveram. Né? Muito bem, mas tudo isso nos mostra que tanto o esoterismo quanto as religiões, elas são algum conhecimento, esse conhecimento tem algum objeto, tá certo? Porém, existe algum critério científico de distinguir entre esses vários esoterismos, entre essas várias religiões, qual se aproxima da veracidade do seu objeto e qual foge dele? Não tem esse critério. Né? Então, isso quer dizer, por exemplo, que um historiador ele pode ler o Evangelho, então ele vê a história de Jesus Cristo, a história da salvação, etc., etc., e depois ele lê textos gnósticos, onde diz que este mundo foi criado por havia uma criatura mítica chamada Sofia. A Sofia teve uma filha, essa filha malvada criou este mundo, tá certo? Só para sacanear. E este mundo então tem que ser destruído para que todos nós possamos passar para uma outra esfera puramente espiritual. Ele lê essas duas coisas e diz: bom, qual dessas duas é verdade? Eu não sei. Mas, então, nós temos aí este fenômeno extraordinário. Quer dizer, que é a história de um conhecimento que ignora a veracidade ou falsidade desse conhecimento. Então, isso é como o que fosse uma história. A história das religiões, a história do esoterismo, é exatamente como uma história da ciência que ignorasse qualquer critério científico de avaliação das teorias científicas. Né? E isto, este tipo de escrita que está sendo produzido em quantidade assombrosa em todo o mundo. Ou seja, isso é uma espécie de incompreensão organizada. Então, isso quer dizer que, para o sujeito praticar a história das religiões, ele tem que ser neutro em relação às religiões. Mas como pode ser neutro? O historiador das ciências é neutro em relação à ciência? Ou seja, para ele é indiferente uma teoria científica ser verdadeira ou falsa? Ele diz, não, eu estou aqui apenas contando a história, eu não vou tomar partido, né? Por exemplo, você tem uma teoria geocêntrica e uma teoria heliocêntrica. Eu não tomo partido, eu não sei qual que é verdadeiro, qual que é falso, eu simplesmente conto a história. E, bom, você pode fazer isso até certo ponto, tá certo? Mas, com isso, você perde totalmente a noção, vamos dizer, de uma evolução interna desse conhecimento. Quer dizer, qualquer desenvolvimento que a coisa tenha, seja no sentido do conhecimento ou seja no sentido da ignorância, para o historiador é indiferente. Seria possível uma história da ciência assim? Não. Assim como também não seria possível uma história da arte que fosse indiferente à qualidade da arte realizada. Não é isso? Então, estudaria, sei lá, Bach e o funk exatamente no mesmo nível. Não é isso? E, portanto, vamos dizer, o objeto da história da arte se multiplicaria ao ponto de se tornar totalmente inabarcável. Quer dizer, qualquer jingle de televisão entraria dentro da história da música, por exemplo, tá certo? Ou qualquer rabisco feito por uma criança na escola entraria também dentro da história da arte, junto com Velázquez, Michelangelo, etc. Então, o objeto se tornaria absolutamente inabarcável, e é exatamente isso que acontece com a história do esoterismo e a história das religiões. O objeto é inabarcável. E o objeto sendo inabarcável, Isso quer dizer que você perde de vista completamente as estruturas gerais. Você entra num colecionismo de dados onde você está completamente perdido como cego em tiroteio. Por exemplo, agora está fazendo muito sucesso esta história, Medieval Christianity, de Kevin Madigan. Este homem, ele começa o livro reconhecendo a dívida dele para com as descobertas de documentos de fonte primária dos últimos 50 anos, né? E ele nem trata com essas fontes primárias, ele trata somente com as obras históricas que já aproveitaram essas fontes primárias, e mesmo assim o material é inabarcável, né? Mas ele diz, entre as descobertas que nós fizemos, é de que, por exemplo, as escolas, o cristianismo herético, ele não é uma coisa que surgiu depois do cristianismo, quer dizer, havia um cristianismo originário, autêntico, etc, etc, e daí surgiram versões heréticas. Ele diz, em muitos casos foi o contrário, quer dizer, a interpretação herética apareceu primeiro, e só depois a igreja reagiu contra aquilo, criticou e acabou, às vezes, desmoralizando certas correntes heréticas, às vezes, coexistindo com elas. Nós não podemos esquecer que o Friedrich Hehr, naquele livro maravilhoso, História Intelectual da Europa, ele mostra que todas as heresias que pareciam ter sido superadas ao longo do tempo, que elas continuaram existindo e nos mesmos lugares onde apareceram, até hoje. Tá certo? Então, do ponto de vista do historiador que se pretende neutro, tudo isso para ele é cristianismo, no mesmo nível. E isso quer dizer que se o mundo é como o cristianismo da igreja o descreve, ou como os gnósticos o descrevem, é uma coisa que está para além da capacidade do historiador, e esta incapacidade se transforma curiosamente, numa ilusão de superioridade. Quer dizer, ele tem um ponto de vista histórico que é superior ao dos personagens considerados católicos e gnósticos, né? Mas, é claro que esta superioridade, essa visão abrangente, ele está dizendo assim, como se cada escola só encara as coisas da sua própria maneira, mas eu consigo enxergar as duas. Então, portanto, eu estou num ponto de vista superior e mais abrangente. Acontece que esse ponto de vista superior e mais abrangente é constituído inteiramente da ignorância do objeto do qual as várias correntes estão falando e da absoluta impossibilidade na qual o historiador se encontra de testar os conhecimentos internos de um e de outro para saber se é assim ou se é assado. Isto quer dizer que a confrontação entre as teologias ou entre as teorias esotéricas e religiosas, ela é, vamos dizer, uma briga da qual o historiador foge. Mas a pergunta é, até quando conseguirá fugir? É? E o que acontecerá quando os historiadores perceberem que o que eles estão contando é a história de uma fantasmagoria e não a história da realidade? Quer dizer, você imagina, por exemplo, como seria você contar a história de Otelo, Iago e Desdémona sem você ter a menor condição de julgar moralmente o que eles fizeram? Conte de maneira neutra essa história. É impossível. Não é isso? Se você não percebe que Desdémona está inocente, que Iago está de sacanagem e que Otelo é um cretino, você não entende a história. É? Então, algum partido nessa história você tem que tomar. Porque alguém tem razão e alguém não tem. Alguém disse a verdade e alguém mentiu. Do mesmo modo que nas teorias científicas alguém disse a verdade e alguém errou. E também no domínio esotérico religioso alguém disse a verdade e alguém errou. Mas, ou alguém mentiu, alguém inventou. Quer dizer, porque aí se mistura, vamos dizer que, tanto no mundo científico quanto no mundo esotérico religioso, o erro e a mentira, às vezes, se confundem de uma maneira absolutamente alucinante. Porque é preciso levar em conta aquele famoso fator do Léo Strauss, que é o da linguagem cifrada. Quer dizer, camaradas ou líderes esotéricos, líderes religiosos, filósofos, etc., que não queriam que as pessoas compreendessem o que eles estavam dizendo. Queriam escrever somente para uma elite que tinha, de certo modo, a chave da coisa. Isso acontece, por exemplo, nos livros de alquimia. Né? Eu mesmo dei um curso anos atrás sobre como se lê um livro de alquimia. Né? Então, isso aí faz mais de 20 anos atrás. Mas, então, eu tinha um método, mas eu não tenho certeza se o meu método é universalmente aplicável. Aplica-se a certos casos. Então, se você pegar toda a história do gnosticismo, todo ele, nas suas inúmeras variantes, as variantes são inúmero tal que muitos autores duvidam que exista um fenômeno unitário que se possa chamar gnosticismo. Existem muitos fenômenos diferentes. Mas todas as escolas gnósticas, sem exceção, elas dizem que estão falando para uma elite de privilegiados, uma elite de iniciados e não para qualquer um. Então, não é para qualquer um entender. Então, muito bem, aqui surge a pergunta. O conhecimento que você está transmitindo, ele é tão elevado, tão sublime, que a maioria não vai poder entender de jeito nenhum, mesmo que você o explique? Ou, ao contrário, você o está camuflando numa linguagem propositadamente cifrada para que as pessoas não cheguem lá? E terceiro, pode haver uma mistura das duas coisas. Né? No caso, vamos dizer, disputa entre gnosticismo e catolicismo, nós podemos dizer que o gnosticismo inteiro já é impugnado por uma frase de Jesus que diz: eu nada ensino em segredo. Se ele diz que nada ensino em segredo, então não tem sentido o neguinho dizer: não, aqui eu recebi uma mensagem secreta de Jesus Cristo e estou transmitindo. Porque ele diz que não passou mensagem secreta para ninguém, então acreditamos nele, ou acreditamos em você. Mas mesmo isso pode ser infinitamente tergiversado. O fato é que a confrontação entre as várias teorias esotéricas, místicas, religiosas, etc., etc., é uma coisa que nem começou ainda. Claro que esta é a questão mais importante da humanidade. De todas essas pessoas que dizem ter tido acesso a mundos espirituais superiores, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento dos anjos, etc., etc., quem disse a verdade e quem mentiu? O que é verdade e o que é erro? Não existe a menor condição de estudar isso hoje. Né? Então nós estamos contando a história de coisas que nós estamos confessando que não entendemos absolutamente. E curiosamente, esse fato de não entender é considerado um sinal de um ponto de vista superior e mais abrangente. Né? Então, é uma espécie de neutralidade, neutralidade do ignorante. Eu estou sendo neutro, por quê? Porque eu não estou entendendo absolutamente nada dessa história, então eu vendo o peixe pelo preço que eu comprei. Isso é o que os historiadores estão fazendo, e toda esta imensa produção historiográfica das últimas décadas, que tem suscitado inúmeras reinterpretações do cristianismo, do budismo, do Raikoparta, né? Ela não está avançando um passo na nossa compreensão desse fenômeno. Nada. Está aumentando a confusão. Não é isso? E você vê, praticamente toda semana aparecem reinterpretações do cristianismo baseadas nas hipóteses mais esdrúxulas e extravagantes, mas sempre conquistam um público. Mais ainda, estas investigações, essas teorias, elas inspiram obras de ficção no romance, no cinema, no teatro, etc., etc. E isto repassa para o público e constela todo um novo imaginário. E esse imaginário, para essas pessoas, equivale de algum modo a um tipo de religião. Vocês viram o mundo de confusão em que nós estamos entrando graças ao maravilhoso trabalho dos historiadores da religião, historiadores do esoterismo, etc., etc., etc. Então, vai chegar um dia em que esses vários objetos, esses vários conhecimentos historiados terão que ser julgados. E para isso você terá que ter, vamos dizer, um critério de avaliação. Existe esse critério? Não. Porém, eu acredito que é possível chegar a um. E esse critério só pode tomar, vamos dizer, isso aqui seria um critério absolutamente de validade universal, teria que tomar o seguinte rumo. Todo conhecimento de tipo esotérico ou religioso é um conhecimento não de um objeto que está, vamos dizer, ao alcance do ser humano, mas um objeto que o transcende e o abarca. Isso é a premissa número um. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou um gnóstico, eu estou raciocinando do ponto de vista gnóstico, eu tenho de acreditar que existem níveis superiores de existência. Existe um mundo espiritual muito superior a este mundo no qual eu mesmo existo e que, de algum modo, eu posso chegar lá. Chegar lá não quer dizer que eu vou dominar intelectualmente todo este mundo espiritual, porque eu próprio serei transfigurado no curso da minha ascensão. Não é isso? Portanto, é um conhecimento cujo objeto transcende o seu sujeito. Isto é premissa número um. Isto é assim no catolicismo, no budismo, no hinduísmo, no gnosticismo. Não tem nenhum que acredite que o objeto do seu conhecimento é um objeto como as pedras dos animais que podem ser abarcados e cercados, por assim dizer, e possuídos pela nossa inteligência. Nenhum diz isso. Todos dizem que é um conhecimento de algo que nos transcende. Muito bem. Se o objeto do conhecimento esotérico, religioso, místico, etc., etc., é algo que nos transcende, então significa que é o seguinte, que o conhecimento está nele e não em nós. É? Nós não estamos adquirindo esse conhecimento como quem se aposta de um objeto, mas como quem recebe um conhecimento desde cima e é transfigurado e ampliado no curso desse conhecimento. Então, você vê, em toda descrição de uma caminhada iniciática, de um processo de santificação, etc., etc., o sujeito do conhecimento é transfigurado, tá certo? E ele é, por assim dizer, ele é aberto, ele é invadido por um conhecimento que vem de cima, para o qual ou ele se abre voluntariamente, ou ele é aberto à força, como acontece com São Paulo Apóstolo. Ele não está procurando conhecimento nenhum, de repente cai do cavalo e, pumba, recebe uma revelação. Então, essa superioridade do objeto em relação ao sujeito é a premissa número um de todo e qualquer conhecimento, seja místico, seja esotérico, seja religioso, se dê o nome que quiser. Portanto, o detentor do conhecimento não é o sujeito, mas é o objeto. Então, isso está implícito, por exemplo, na própria definição, digamos, de filosofia. Escrevi há tempos uma apostila sobre isso aí. Então, o que é o filósofo? É o sujeito que ama a sabedoria. Só, bom, se ele ama a sabedoria, porque ele acredita que a sabedoria existe, e que a sabedoria é melhor do que ele. E que, portanto, ele se beneficiará ao adquirir a sabedoria e não vai beneficiar a sabedoria. Tá certo? Então, este em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem que acreditar que essa sabedoria ela é acessível. Mas se ela é acessível e ela é ao mesmo tempo superior ao sujeito que está tendo acesso a ela, então é evidente que é ela que está dando algo ao sujeito e não o contrário. Então, significa que não apenas o homem busca a sabedoria, mas a sabedoria de algum modo busca o homem e se oferece a ele. Isso é uma premissa da existência da própria filosofia. E esta premissa se aplica também a todos os conhecimentos religiosos, esotéricos, etc., etc., etc. Ora, se então o objeto de todo esse conhecimento é superior ao ser humano e o abarca, e o transcende, e o forma, por assim, forma e transforma, tá certo? Então é evidente que o critério da validade desse conhecimento não pode estar no sujeito, tem que estar no próprio objeto. Se, para simplificar a guerra, nós chamamos esse objeto de Deus, tá certo? Mas não é só Deus, é Deus, os anjos, as esferas angélicas, etc., etc., o outro mundo, é tudo isso, mas vamos chamar tudo de Deus, né? Então, é evidente que nenhum homem pode, por si mesmo, adquirir esse conhecimento, a não ser que ele se divinize. Se ele tem que ser transformado no curso da sua caminhada esotérica, por assim dizer. E para isso existem 1 milhão de técnicas diferentes. Você tem técnicas de concentração, você tem recitações infindáveis, jejuns, mortificações, meditações, etc., etc. Tudo isto vai transformar o sujeito durante, no curso da sua caminhada, mas vai transformá-lo para abri-lo para uma coisa que é superior a ele. É isso. Às vezes, a ênfase é colocada na doação divina e, às vezes, no esforço humano. É isso. Então, o próprio Evangelho diz: o reino dos céus pertence aos violentos, isso é, aqueles que o invadem. Regnum celorum violentia patet. Né? O reino dos céus, ele sofre violência. Quer dizer, ele é invadido, por assim dizer. Mas, ele é invadido por alguém que não o abarca e não o domina, mas que, ao contrário, é envolvido por ele. Né? Então, de certo modo, esta violência não parte de nós, é o próprio céu que puxa. Né? É o amor que move o sol e as estrelas, que falava o Dante. Então, isto quer dizer que o critério de validade desse conhecimento, assim como o objeto do conhecimento não é humano, mas é supra-humano, o critério de validade também tem de ser supra-humano. Né? Isso quer dizer que o único conhecimento válido de Deus é aquele que o próprio Deus impõe e legitima. Aquele que o homem buscou por si mesmo é relativo, tanto é relativo que existem milhares de versões e as pessoas discutem há milênios e não chegam a conclusão alguma. Portanto, quando chegar o dia em que os historiadores da religião, do esoterismo, etc., etc., se tocarem de que eles não podem continuar contando uma história que eles não compreendem, e que eles vão ter que achar um critério de validade para separar entre os seus vários objetos, os mais válidos dos menos válidos, os mais verdadeiros dos menos verdadeiros, eles vão ter que fazer a seguinte pergunta: onde, no meio de todo esse florescimento de teorias e de técnicas e de caminhos espirituais, etc., onde foi que o próprio Deus se manifestou independentemente da busca humana? Hã? E aí, nós só temos três respostas. A primeira resposta é a revelação. Hã? Mas acontece que a revelação se registra num papel e em seguida se torna objeto de controvérsia e de interpretação, e a controvérsia não termina mais. Portanto, neste ponto, a revelação não nos ajuda muito. Né? O segundo critério são as aparições. Quer dizer, aquilo que o próprio Deus falou para fulano. Né? As aparições têm um problema. Elas só aparecem para quem elas aparecem. Né? E você depende, então, do testemunho, né, do visionário, que pode ser, sei lá, as meninas de Fátima, né? Ou Emmanuel Chegatasha, qualquer outro. Né? Você depende do testemunho deles. O testemunho pode ser mais confiável, menos confiável. Por exemplo, alguns testemunhos são atestados por toda uma vida de santidade, mas como, por exemplo, a irmã Lúcia de Fátima. Mas mesmo assim, você pode dar um testemunho altamente confiável, mas não nos dá uma certeza científica. E o terceiro critério são os milagres. Só tem esses três critérios, não tem mais nenhum. Então, isto quer dizer que qualquer história das religiões, do esoterismo, etc., etc., que não leve em conta a existência dos milagres, não sabe do que está falando, por mais meticulosa e científica que seja. Ou seja, eu estou contando uma história de personagens que eu não entendo absolutamente. Um diz uma coisa, outro diz outra, e eu vou contando aqui por ordem cronológica, tá certo? Mas eu estou aqui na presença, na condição de um espectador que assistisse Otelo, né, sem ter critérios morais de julgar a conduta dos três personagens principais. Né? E se você não tem os critérios morais, como é que você vai entender Hamlet, que é um sujeito ambíguo, que tem, ele tem os dois lados, tá entendendo? Aí que você vai entender menos ainda, tá certo? Quer dizer, no caso, o drama do Otelo está dividido em, né, três atitudes: o ciúme, a intriga e a inocência. Mas no caso de Hamlet, está tudo isso dentro de uma cabeça só. Aí é que você vai entender menos ainda. Então, mais dia menos dia, a história das religiões, do esoterismo, da mística, vai ter que chegar nesse ponto. Né? E vai ter que integrar em si a história dos milagres. Né? Acontece que nós todos vivemos em dois mundos simultaneamente. Um é o mundo do fato concreto. No mundo do fato concreto, existe, por exemplo, aquela menina sem pupilas que enxerga, né? Existem os cadáveres dos santos que estão aí com 1000 anos e não se decompõem de jeito nenhum. Né? Existe uma série de fatos, vamos dizer, que a própria ciência, cujo acontecimento a própria ciência comprova, mas sem dizer que são milagres. Olha, aconteceu isto assim, assim, assim, assim, o que é? Não sabemos. Esperamos que haja alguma explicação não miraculosa mais tarde. Tá certo? Mas o fato é que não há. Existe o caso de inúmeras hóstias que sangram e que, examinadas em laboratório, mostram lá células pulsando. Tá certo? Isso aí acontece a 3x2. Tudo isso acontece no mundo dos fatos concretos. Mas não acontece no mundo científico. Por quê? Porque esses fatos não podem ser abrangidos por nenhuma teoria científica abrangente. Então, eles fazem parte do mundo real, mas não fazem parte do mundo científico. Mas acontece o seguinte, que esses são os fatos mais importantes, né? Porque esses fatos, eles é que estão, vamos dizer, na fronteira entre o universo físico conhecido e o que pode haver para além dele. O que pode ser mais importante? Nada. Então significa o seguinte, os fatos mais importantes estão fora do domínio científico. E eu me pergunto é quando que os milagres poderão ser inseridos na perspectiva científica. Não no sentido de que a ciência, com os seus métodos, dará a explicação deles, mas de que a ciência se adaptará a uma ordem de fatos que transcende o seu método, mas que tem que ser aceito como tais. Me parece a coisa mais absurda do mundo, que você não aceita o fato porque você não tem uma explicação para ele. Porque isso pressupõe que a explicação precede todos os fatos. E isso aí, se fosse realmente assim, não poderia ter existido jamais ciência alguma, porque nós teríamos que compreender todos os fatos antes de conhecê-los. Está certo que é impossível. Então, mais dia menos dia, essa questão dos milagres vai ter que ser inserida na perspectiva científica e ela certamente vai mudar toda a estrutura do mundo científico conhecido e, sobretudo, o mundo da história das religiões. Né? Quando isso vai acontecer, eu falo, eu não sei. Mas eu sei que está chegando, a coisa está chegando naquele ponto de a acumulação dos fatos, né, produz uma espécie de acúmulo de contradições intoleráveis, da qual o espírito humano só sai quando ele dá um salto e tem uma intelecção superior. E nós estamos chegando, eu acredito que no mundo da história da religião, da história da religião, nós já estamos chegando nesse ponto. E isso, certamente, isso seria a maior revolução cognitiva de todos os tempos. Quando isso vai acontecer, eu falo, não sei, mas eu estou fazendo a minha pequena parte, empurrando, né, para dizer, olha, quando é que vocês vão levar em conta esses fatos? Que não são apenas fatos, eles são o próprio critério de avaliação do seu objeto de conhecimento. E se você não aceita esses fatos, fala, não há outro critério. Você pode haver um critério puramente humano, puramente científico, de distinção entre a verdade e o erro no domínio religioso e esotérico? Óbvio que não. Isso só é possível naqueles domínios onde o conhecimento humano transcende o seu objeto. Não é isso? Quer dizer, eu compreendo, por exemplo, uma pedra, por quê? Porque eu posso relacioná-la com inumeráveis outras pedras, quer dizer, eu tenho todo um tratado de mineralogia, eu sei onde aquela pedra específica está, portanto, o meu conhecimento a transcende. Mas, no caso religioso, não existe isso. O objeto transcende o sujeito e o conhecimento está no objeto e é infundido, por assim dizer, no sujeito, na medida em que o transforma e o transfigura. Tá certo? Então, isso é para vocês verem como a evolução do nosso conhecimento nesse ponto ainda está num estágio tremendamente tosco. E é evidente que se você participa no mundo universitário, você tem que estar deslumbrado com todo o progresso do conhecimento historiográfico, etc., etc. Mas esse deslumbramento vai chegando aos poucos num ponto de ruptura, onde eles vão ter que reconhecer, não estamos entendendo o objeto do qual estamos falando. É isso. Bom, então é isso, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco eu respondo a pergunta. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos apenas 15 páginas de perguntas, mas eu não vou responder nenhuma página e meia, porque vocês precisam dormir cedo para ainda passear até amanhã. Então, não vamos gastar muito tempo hoje, algumas perguntas podem ficar para depois. Aliás, o Lucas Lacerda diz aqui o seguinte, a aula de hoje tratou do tema de uma pergunta enviada por mim algum tempo atrás, mas que não foi lida pelo senhor em aula. Eu havia perguntado como o historiador deve levar em consideração as informações das fontes não humanas que dão inteligibilidade a fatos históricos. Cito como exemplo as mensagens de Nossa Senhora em Fátima e as informações obtidas de demônios em exorcismo pelo padre Gabriela Morte, relatadas no livro Confissões do Inferno ao Mundo Contemporâneo. Deu muito bem, eu me lembro claramente da sua pergunta, eu não a li em aula, mas isso não quer dizer que eu não dei importância a ela, tanto dei que dei uma aula inteira. Muitas vezes, muitas aulas que eu dei foram inspiradas por perguntas, ou respostas a perguntas, às vezes não dá para responder na hora, eu respondo 15 ou 20 aulas depois, então evidentemente eu não lembro mais quem fez a pergunta, mas a resposta está aí, isso acontecer e vai continuar acontecendo. Por isso, se eu não respondo a sua pergunta na hora, né, não fique chateado, porque pode vir a resposta numa outra aula. Né? Aliás, só o fato de ter aqui 15 páginas de perguntas, né? Tem aquele ditado russo que diz só um perfeito idiota se propõe responder todas as perguntas. Eu não proponho responder todas, mas algumas. Mas muitas delas são respondidas depois. Aqui, Hélio Souza pergunta, em que medida seria correto afirmar que o próprio conhecimento desenvolvido no âmbito da matéria pela física quântica não se aproxima do problema epistemológico apresentado em relação aos milagres? Com certeza, a física quântica levanta problemas que estão infinitamente acima da capacidade explicativa da própria física quântica. Quer dizer, por exemplo, o Rayleigh, que é um homem da Royal Society, um físico de primeira ordem, ele diz, olha, eu confesso que eu não entendo nada da física contemporânea. Eu conheço, mas eu não entendo. E, na verdade, ninguém entende. Que João Silfi Neto. O Papa Francisco tem se comportado de modo estranho na condição da Santa Igreja. Seria ele um agente coordenado da esquerda mundial que finalmente chegou ao domínio da Igreja? Olha, eu não vejo a menor condição de especular isso aí. Essas coisas a gente fica sabendo 30 anos depois, tá entendendo? Então, se é ou não é, eu acho que, em princípio, parece que não. Em princípio, parece que é apenas um homem de inteligência meio curta e um pouco deslumbrado, tá certo? E fácil de ser manipulado, né? Me parece que é isso, mas eu não tenho certeza e ninguém terá por enquanto. Eu acho inútil especular, mas... Lembra sempre disso, o futuro do mundo não depende de você saber isto ou aquilo. Portanto, não há pressa. Andy Ron pergunta. Não. Anderson Bortolai. Tudo o que o senhor disse na aula de hoje sobre a história da loteria e a velocidade dos estudos é exatamente o assunto que me detém há anos. Esse é o meu objeto de estudo. Sobre esse assunto, o senhor cita muito o Guénon, mas como levá-lo a sério se o tal escreveu um livro rebaixando o espiritismo a meras fraudes parapsicológicas, de modo que em boa parte foi o espiritismo que se propõe, ao passo que o espiritismo que se propõe a estudar os fenômenos espirituais de maneira científica, com um objeto bem definido, e justamente esse conhecimento sobre esse conhecimento do espiritismo, o senhor nada disse. Eu conheço muito pouco do espiritismo, mas do que eu vi até hoje, é o seguinte, os fenômenos espíritas existem, eu mesmo os constatei várias vezes. Agora, a explicação desses fenômenos pela reencarnação, eu acredito que é absolutamente impossível provar. O que, que você quer dizer quando diz que uma pessoa que está viva hoje é a mesma que esteve viva em tal ou qual época? No que consiste essa identidade, precisamente? Eu acredito que alguns casos de renascimento, o sujeito renasce e Deus humano de volta, pode acontecer. Agora, a reencarnação como regra geral é realmente impossível e creio que a demonstração que o Guénon deu disso é bastante conclusiva. O que não quer dizer que os fenômenos sejam errados, que tudo que se passa no centro espírita seja charlatanismo, só que eu não acredito de maneira alguma. Eu mesmo constatei vários desses fenômenos, inclusive fenômenos desse de operação espiritual, eu vi isso acontecer, vi pessoas serem curadas assim. Então você tem uma série de fenômenos que acontecem. Agora, em primeiro lugar, fenômenos de reencarnação, mesmo que acontecessem, e acredito que até acontecem, eles não podem ter por si o poder explicativo que o Espiritismo lhes atribui. Um fenômeno nunca é explicação de outro fenômeno. Isso é simplesmente uma coisa que acontece, faz parte da ordem dos fatos. Agora, você criar toda uma interpretação do universo baseada na reencarnacionismo, isso é absolutamente impossível. Isso é metafisicamente furado, mas talvez precise estudar um pouco mais de metafísica. Agora, uma coisa é você estudar esse fenômeno cientificamente, como você disse, e acho que isso deve se fazer, sem dúvida, né? Mas, até hoje, todas as explicações espíritas que eu vi, se bem que eu conheço pouco, me parecem bastante furadas ou exageradas. Daí ele fala da projeciologia. Fala, bom, projeciologia também é a mesma coisa. Né? Você vê, o Valdo Vieira passou a vida coletando fenômenos de projeção, viagem astral, etc, etc. Quer dizer, a massa de informações é tão grande que você negar a existência desses fenômenos é absolutamente impossível. Tá certo? Só que o que nos está faltando, acabei de dizer isso, o que nos está faltando não é o conhecimento de fenômenos, é uma outra chave explicativa, meu Deus do céu. Né? Então, é o mesmo, aqui você vê o mesmo problema que eu falei com relação aos historiadores, tem em todo o pessoal que está teorizando essas coisas. Não é possível nenhuma teoria a respeito de mundos espirituais que não seja imposta, de certo modo, pelo próprio Deus. Isso é impossível, materialmente impossível. O que nós temos são especulações. O Espiritismo inteiro é também uma especulação com relação a isso. Agora, o que caracteriza esses conhecimentos é que o portador do conhecimento não é o sujeito, é o objeto, meu Deus do céu. É o Logos Divino que é o portador do conhecimento. Portanto, ou ele se manifesta e diz a que veio, ou nós não vamos conhecê-lo nunca, nós vamos só especular. E ele só tem três maneiras de se manifestar: a revelação, as aparições e os milagres. Agora, não é possível você... a reencarnação nos ajuda nisso aí? É claro que não. Porque se você está dizendo que a reencarnação... Se o Espiritismo diz que a reencarnação é um fenômeno normal que acontece a 3x2, ele não é um fenômeno miraculoso, ele é um fenômeno natural, de algum modo. Eu não sei se é ou não é, acredito até... Acredito que não seja, mas não tenho opinião definida sobre isso. Mas milagre não é. Ele não é uma intervenção direta de Deus na ordem das coisas. Agora, quando uma menina sem pupilas enxerga, é uma intervenção direta. Quando uma hóstia sangra e se conforma e se comprova que sangrou e que são células vivas, isso é uma interferência direta de Deus. Então, estes fenômenos nos dizem algo. Eles trazem em si um conhecimento. Então, eles são, de certo modo, eles são uma explicação da realidade. Não é que nós vamos explicá-la. A explicação está neles. Tá certo? Então, a partir desses fenômenos, nós temos uma ideia objetiva, vamos dizer, do mundo espiritual. Agora, os fenômenos miraculosos são de uma ordem específica. Eu expliquei isso na conferência, o que é um milagre. O que é a diferença entre um fenômeno comum e um fenômeno miraculoso? O pessoal diz que o fenômeno miraculoso é aquele que aconteceu por interferência divina. Eu digo, mas tudo acontece por interferência divina. Portanto, isso aí não resolve absolutamente nada. A característica do fenômeno miraculoso é que ele tem em si mesmo o seu significado de modo translúcido. O fenômeno miraculoso fala. Ele não é uma coisa que acontece e cujo sentido nós temos que descobrir. Não, ele vem junto com o seu sentido. Tá certo? E isso significa que é, vamos dizer, isso confirma aquilo que São Tomás de Aquino dizia, que nós falamos por palavras, Deus fala por palavras e coisas, e fatos. Tá certo? Então, essa É uma linguagem divina que não precisa ser decifrada, porque ela está explicando, ela está dizendo a que veio. Tá certo? E essa é a característica fundamental do fenômeno miraculoso. A reencarnação é um fenômeno desse tipo? É óbvio que não. Ela não traz em si a sua própria explicação. Ao contrário, ela requer explicação, e o próprio Allan Kardec gastou um bocado de tinta para tentar explicá-la. Né? Eu já ouvi muitos espíritas falar, eles estão buscando explicação para o fenômeno. Então, se não é um fenômeno autoexplicativo, então não é um fenômeno da ordem que eu estou falando. Então, aumentar o nosso conhecimento de fenômenos nesse sentido não vai adiantar grande coisa, porque vai apenas aumentar o tamanho do problema. Né? Eu não sei se o que eu expliquei tá claro aqui. Mas que você acha que deve continuar estudando essas coisas de maneira científica? Claro que deve. Faz muito bem, vai em frente. Veja, as experiências de viagem astral, fora do corpo, etc, etc. Tudo isso não é miraculoso, né? Esses fenômenos existem e eles servem apenas para comprovar que a consciência humana não depende inteiramente do corpo e do cérebro. Isso é uma grande descoberta, porém, isso não é miraculoso. Isso é um fenômeno da ordem natural. Raul Vieira Nogueira. Espero que tenha melhorado a pneumonia. Sarei já, obrigado. Peço indicações bibliográficas sobre a história do gnosticismo e do esoterismo. Olha, eu tenho aqui duas. Essas obras são importantes. Isso aqui é uma coletânea de ensaios que dá uma ideia do estado atual, do status questiones, pelo menos no ambiente francês. Jean-Pierre Brach, Brach, Estudos de História do Esoterismo. Existe esta grande obra de síntese, Pierre Fard, do esoterismo, né? É uma antologia do esoterismo ocidental. Ali você tem também o status questiones de maneira mais ampla. Né? E esse aqui do mesmo autor sobre esoterismos não ocidentais. Eu acho que essas duas obras, elas lhe dão toda a bibliografia que você pode necessitar para você ter ideia da amplitude desses estudos hoje. Mas esse conjunto de estudos nos leva justamente a este beco sem saída que eu expliquei aqui hoje. Lembro que o senhor disse em uma aula que há uma apostila sobre o conceito de alquimia. Queria saber se é possível disponibilizá-la no seminário. Sim, tão logo eu a encontro nos meus papéis. O que? Olha, isso é negócio arqueológico. Né? Bom, eu acho que eu vou parar hoje as perguntas, porque vocês têm que dormir cedo, se preparar, amanhã está fortinho e animado. Tá bom? E prosseguirei com essas perguntas. Na semana que vem, por favor, mandem menos perguntas, que eu vou voltar essas aqui. Ah, é. Pode ser que não haja aula na próxima semana, porque tem o conclave em Washington, dia 21. Eu avisarei durante a semana, tá bom? Muito obrigado, até a semana que vem.